e as que se não vêm são eternas. Amém. Glória a Deus. Sim, amados irmãos, que diz que pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, os quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Sim, amados irmãos, nenhum livro e nenhuma ideologia pode transformar o homem na imagem de Deus. Irmãos sabem bem que quando Deus fez o homem, o criou segundo a sua imagem. Ora, irmão, com o pecado, o homem perdeu aquela imagem, ainda que tinha visivelmente a mesma aparência, mas já não tinha mais o mesmo caráter, não tinha mais a mesma vida, perdeu-a. Glória ao nome do Senhor. Mas veio nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele é chamado renovo, veio para devolver, para trazer outra vez no homem a imagem de Deus. Então o Senhor Jesus ressuscitou, ressuscitado, deu dons aos homens e deu também para nós. Estamos aqui nesta manhã, tendo recebido de Deus um ministério, segundo a misericórdia que Ele nos fez. Cada um de nós tem um ministério. Veja, a pessoa diz que é o ministério da palavra, é verdade, porque prega. Mas cada um de nós, nas suas palavras que Deus põe na sua boca, leva uma virtude, leva uma graça. Bendito o nome do Senhor. Então, irmão, cada qual que está aqui nesta manhã recebeu de Deus um ministério. E aqui diz, então, que não devemos desfalecer. Ainda, diz, antes, rejeitando as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então, irmão, o Evangelho é o que traz a vida. Bendito o nome do Senhor. O Evangelho é o que vem devolver ao homem a imagem que ele perdeu. Por isso, irmãos, quando nós éramos do mundo, estávamos perdidos nas trevas, qual era a nossa imagem? Uns levavam a imagem do beberrão, outros levavam a imagem do ladrão, outros traziam em si a imagem do fornicador, outros a imagem do adúltero, e outros outra imagem corrompida. Bendito é o nome do Senhor. Mas veio a palavra de Deus em nós. E ela transformou o nosso ser. Então começou a aparecer em cada um de nós a imagem do homem piedoso, do homem amoroso, do homem justo, do homem humilde, do homem que tem temor a Deus, do homem que ama a Deus, serve a Deus, e do homem manso, caridoso. Quem é que devolveu para nós essa imagem? Não foi o Evangelho da graça do Filho de Deus? Então, este ministério Deus deu a nós de pregá-lo. Glória ao nome do Senhor, porque eu e todos vós temos sido transformados por meio de uma pregação. Glória a Deus. Porque o Espírito de Deus falou na boca de alguém. Fomos compungidos. Então fomos como aquele homem que estava todo vestido, de vestido sujo e rasgado, e fomos transformados, e começamos a nos vestir de Cristo. Outra roupa, outro vestido, outra vida. Glória ao nome do Senhor. Agora, irmão, esta verdade tem que ser primeiro manifesta em cada um de nós para podermos depois pregá-la aos outros. Porque senão somos como aqueles que falsificam o produto. Tem numa garrafa um produto e o rótulo mostra outra coisa diferente. Se a pessoa vê o rótulo, acha que o produto é bom, lhe vai trazer saúde, mas depois quando prova, vê que o produto não é verdadeiro, está falsificado. Assim é o pregador que prega, mas não tem aquilo que prega. Então, nesta manhã, irmão, vamos tirar do frasco. Vamos tirar do frasco, do litro ou da garrafa, que somos nós. Vamos tirar desse frasco aquilo que está falsificado. Que nesta manhã o Senhor quer pôr a verdade em cada um de nós. Glória ao nome do Senhor. Despeja tudo isso que você vai levando na tua vida e que está atrapalhando o teu ministério, porque você tem falsificado a palavra. Não é que você falsificou as escrituras, isso aqui está escrito. Há homens que falsificaram o que está escrito, mas nós não chegamos a esse ponto. Mas alguém falsifica na vida. É um servo de Deus, aparece com humildade, mas no coração tem hipocrisia. Ah, que homem humilde! Você vai conhecê-lo pelo ato. Pelo ato é que você vai conhecer. Porque cada um dá o que tem. Não adianta aparentar uma coisa e depois, na hora que deve atuar, a atuação é completamente diferente do que aquilo que aparenta. Glória ao nome do Senhor. Irmão, não seja hipócrita. Joga a hipocrisia fora nesta manhã. Então diz aqui, irmão. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia. Vemos, irmão? Não andando com astúcia, andando em verdade e em sinceridade. O astuto é logo conhecido. Deus o manifesta. Andemos em verdade e em sinceridade. Glória ao nome do Senhor. E diz aqui, não nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Porque quando os homens veem a verdade em nós, quando a irmandade vê, a irmandade observa que a verdade está conosco, nós nos recomendamos a sua consciência. É um homem recomendável. É um homem aceito. Me vem uma coisa na mente agora, irmão. Passa na mente. Será que alguém aqui é como aquele que faz, emite duplicata fria para fazer dinheiro? Está aparentando a verdade, não é? Deve ter aqui alguém que emite duplicatas frias. E o dia que você é descoberto? Aonde vai a tua reputação? A reputação da tua firma? O teu testemunho? Quando a irmandade souber que você emite duplicatas frias, o que é que ela vai dizer de ti? São esses que querem ficar ricos, querem se enriquecer e querem, enfim, de qualquer maneira, fazer dinheiro. O dinheiro se faz trabalhando. Se você trabalhando não consegue fazer dinheiro, não faça de outra maneira. Me veio isso na frente, irmão, que eu nunca tinha, não podia ter na mente. Então, diz aqui, mas se o nosso evangelho está encoberto, então aqueles que têm a manifestação da verdade levam o evangelho no corpo, porque levam a vida, e a vida se manifesta no corpo. leva o Evangelho, manifesta o Evangelho e manifesta a vida de Cristo, porque a vida do Filho de Deus se manifesta na sua carne mortal. Glória ao nome do Senhor. Então, amados irmãos, se o nosso Evangelho está encoberto, andando nós assim, está encoberto para aqueles que o Deus deste século cegou o entendimento pela sua incredulidade. Satanás, ele tem força de cegar a pessoa quando a pessoa é incrédula. E a luz do Evangelho que se manifesta por meio de nós, por meio da vida do Filho de Deus sobre nós, nos nossos corpos mortais, não resplandece para eles, ao passo que aqueles que o Senhor lhe abre o entendimento, quando uma pessoa entra, um servo de Deus entra, em um lugar é respeitado. Esse homem, eu conheço ele, esse homem é um ministro de Deus. Eu conheço as suas obras, eu conheço o bem que ele tem feito, eu conheço como ele estima os irmãos dele, sei como ele ama a sua irmandade, como ele se ocupa na obra de Deus, eu conheço, sei. Essa é a forma daquele que leva na sua vida e no seu corpo o Evangelho de Cristo. É, irmão. Então diz aqui, por que não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor? E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. É, irmão? Aqui, irmão, São Paulo, quando fala em nós se manifesta a morte e em vós a vida, é porque o pregador morria para si mesmo, morria para os seus desejos, sacrificava os seus desejos, sacrificava, enfim, tudo aquilo que a carne gosta, sacrificava. Então vinha esta morte sobre a pessoa e a vida se manifestava nele e resplandecia para os crentes e se manifestava a vida para os crentes. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, vamos procurar frear todo desejo carnal. Glória. Bem entendido que alguém não pensa agora que tem que se abster também do leito matrimonial. Não é isso, não. Mas use ele como se deve usar, hein? Porque há aqueles que usam diferentemente e fazem absurdos em cima do leito. Fazem absurdos. Dão expansão à volúpia. E dão a expansão à carnalidade. E se saciam da carne. Lembra-te que você é um servo de Deus. Depois, quando você vai se apresentar diante da irmandade, de que modo? Ah, ninguém vê lá dentro, mas Deus vê. Deus é. Então, queridos irmãos, sejamos também nestas coisas moderados, moderados, porque se a pessoa da expansão da carne não pode ser um homem espiritual, não pode. E não sendo espiritual, o que é que vai dar para o povo? E é assim que muitos estão vazios. Vazio. Então diz aqui, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Depois eles estão falando, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Glória ao nome do Senhor. Temos este tesouro, amados irmãos. Qual é o tesouro? É o ministério. Temos este ministério dentro de nós, de ministrar para os outros a verdade, a palavra. Glória ao nome do Senhor, mostrando a esperança que está dentro de nós, manifestando vivamente o desejo da vida eterna. Então este é o tesouro que está em cada um de nós, e nesta manhã ele está aqui, está em mim e está em todos vós também. Este tesouro. Mas lembremos-nos que ele está em vaso de barro. Interessante, os homens, quando têm um tesouro para guardar, eles procuram cofres de aço. É, irmão, cofres de aço. Tem ainda segredos lá. Quer dizer que, além da chave, tem o segredo. Se a pessoa não conhece o segredo, ela não consegue roubar o que está lá dentro. Então os homens fazem assim, o grande tesouro, eles guardam em cofres de aço. Deus fez diferente, o maior tesouro do mundo, o maior tesouro que pode haver, ele colocou em vaso de barro. Irmão, esse tesouro vale mais que diamante. Quem acha uma pedra, quem é garimpeiro e acha uma pedra de grande valor, que cuidado que ele tem com ela. Eu sei de casos, irmão, eu sei de casos, que a pessoa encontrou diamante e ele engoliu a pedra, porque sabia ou tinha medo que roubavam ele, que roubassem. Então ele engoliu a pedra. Eu uso um certo garimpeiro fazer isso, engolir a pedra, para ter certeza de não ser roubado. Glória ao nome do Senhor. Isso com o diamante, e a outros metais, outros objetos de grande valor. Mas não há nada que se possa comparar à graça que temos recebido, o ministério que Deus pôs dentro de cada um de nós. Glória ao nome do Senhor. Não há nada, mas está guardado num lugar fraco. Porém, a mão do homem não pode ir lá. Não pode. Só pode ir lá a mão do diabo. O diabo conhece os nossos segredos, irmão. Conhece. Ele conhece os nossos segredos. Está em cada um de nós tem em cada um de nós ter segurança guardando a palavra de Deus. Só na palavra de Deus o diabo não toca. Quantos que já foram roubados sem perceber? Uns foram roubados pelo agente do diabo, chamado idolatria. Quantos irmãos se fizeram ídolos e permitiram a irmandade fazê-lo ídolo? Ficaram idolatrados, não souberam evitar a idolatria e ficaram completamente roubados. Ah, mas eu onde que eu vou? A irmandade como espera. Tem que ver, vem gente de longe, vem com caminhões, vem com ônibus para me ouvir. Você está roubado! O diabo já te roubou! Se você fosse um homem de Deus, você sabe que a irmandade faz assim, você não ia lá, não iria lá. Não, eu estou aqui para servir a Deus, não estou aqui para contentar a irmandade. E outros foram roubados por outro agente perigoso, que é a inveja ministerial. A pessoa tem inveja do ministério. Um tem inveja do outro e o outro tem ciúme para que o outro não lhe tire o lugar. Esse é outro agente do diabo, ciúme. Lembra-te, irmão, cada um recebeu o ministério de Deus segundo a operação que lhe é dada. Glória ao nome do Senhor. Segundo a misericórdia que lhe foi feita, hoje pode falar um, amanhã tem necessidade de coisa diferente, Deus pode usar um outro. Por isso, irmãos, o cuidado que o servo de Deus tem que ter. Vê que o vaso é de barro. Eu, irmão, barro quando cai no chão, um cofre. Nós éramos meninos, né? Tinha aqueles cofres de barro, guardava ali. E depois, quando estava bem cheio, às vezes até a gente estourava o cofre para pegar o dinheiro que tinha. É assim, irmão. Quebrava o cofre, saía o dinheiro. Mas aqui não se trata de dinheiro, não. Aqui se trata de coisa muito mais valiosa. Irmão, não derrame o Espírito de Deus. Cuidado, não perca o Espírito de Deus. O Espírito de Deus em nós é o tesouro. Porque se ele não estiver em nós, também o ministério não está. Não está. Se nós não pregamos aqui segundo a nossa sabedoria, não fomos estudar em nenhum seminário. O nosso seminário está lá em cima. O nosso mestre está lá em cima. Glória ao nome do Senhor. Então, outro ladrão, um agente muito perigoso, é a fornicação. Fornicação. Irmão, sabe que Ana, em certas pessoas, um quê pelo ancião, um quê pelo cooperador, pelo diácono. Como aconteceu, irmão, com Sansão. Irmãos, viram Sansão como caiu? Quem derrubava Sansão? Quem? Com uma queixada de um jumento matou 1000 homens. Matou um leão. quantas mortes ele fez, quantas ciladas lhe armaram e ele se livrou de todas. Mas toma cuidado, irmão, para si, a cilada que o diabo está te preparando é a mulher, é a mulher. Depois o diabo preparou a Dalila. É? Mulher bonita. E ele se derreteu por ela. E ele quis manter em segredo aquilo que era segredo, que devia ficar em segredo. Tentou, chegou, mentiu diversas vezes para Dalila, para conservar o segredo. Mas chegou uma hora que não pôde mais. Ela com a doçura dos lábios e a doçura do corpo, ela começou a, ah, você diz que me ama, mas não me ama, não. Porque, olha, você já me enganou tantas vezes, assim, assim, assim. Você diz, mas não é. Até que o coração dele ficou ferido. Soltou pela boca aquilo que devia estar guardado com ele. Só um navio de Deus. Nunca passou navalha na minha cabeça. Passar, se me vier rapar o cabelo, e eu serei igual a outro homem. Agora ele me falou a verdade. Então, o que, que ela fez? Pelo dormir no seu colo, arrumou lá alguma bebida para ele, naturalmente, deve se entender assim. Ele dormiu. Irmão, não durma! Acorde nesta manhã! Chamou lá o criado, cortou o cabelo dele. Cortou o cabelo, já estavam os filisteus lá, combinado com ela, porque os filisteus tinham medo de chegar a ele, mas combinaram com ela, e fizeram lá, enfim, escondido, enfrentar aquele homem assim, com a força de Deus, quem é que enfrentaria? Então, irmão, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele acordou, acordou e me livrarei ainda esta vez. Sabe? O Senhor já se tinha retirado dele. Irmão, esse cofre é de barro. Enquanto o Senhor estiver conosco, não há ladrão que nos roube. Glória ao nome do Senhor, não há força que nos vença. Mas se o Senhor nos deixar, pronto, acabou-se, é só um homem lá, é só um barro, mais nada. Pronto, Sansão na mão dos filisteus. A primeira coisa que lhe fizeram, estigaram os dois olhos, porque faziam assim, irmão, os homens perigosos, os homens de força, os homens de poder antigamente, quando eram apanhados, a primeira coisa lhe tiravam os olhos. Porque o homem sem olho, o que é que faz? É muito forte, mas não tem vista. Irmão, irmão, lembra-te bem. Tu dizes, o Senhor me abençoou tanto, me guardou. É verdade, é muita verdade o que você está falando. Mas tome cuidado do inimigo não te cegar os olhos do entendimento, irmão. Tome cuidado, glória ao nome do Senhor. Então, amados irmãos, pronto, Sansão amarrado, aquele que, irmão, matou 1000 homens só de uma vez, estava amarrado. O segredo do teu ministério, irmão, não conte nem para tua mulher. Thank you. Quem sabe uma coisa de um, sabe uma fraqueza de outro, sabe como foi resolvido o caso de um outro, sabe que um ali escorregou, quase que perdeu a vida, mas está tudo em segredo, foi tudo resolvido em segredo. Mantenha o segredo, senão a tua força acaba. Tem gente que conta, conta para a esposa, conta numa rodinha de irmão, conta numa mesa de banquete e vai contando, vai espalhando aquilo que deve ficar em segredo. Onde está a força do ministério depois? E a tua própria força? Onde está ela? Você não está vendo que o diabo está se cegando? E depois, irmão, pegou o Sansão, mas não ficou só cegado, não. Amarrou. Toma cuidado que o diabo não te amarre também. E depois, além de amarrar, foi levado num lugar de, no cárcere para moer. Moeram, não sabiam moer, mas moiam com o burro. E ele foi no lugar do burro, trabalhou no lugar do burro. Ele tinha força também, era homem forte. Foi lá moer. Foi moer, cego e acorrentado. Porque não deixaram ele livre assim, não. Amarrado com corrente. E é assim que muitos servos de Deus ficam amarrados pelo diabo. Ficam amarrados porque não tem a língua no seu lugar. Se você não tem a língua no seu lugar, irmão, hoje o Senhor te diz, põe a língua no seu lugar, sabe? No seu lugar. Mas depois Deus teve misericórdia do Sansão. Teve misericórdia, o cabelo começou a crescer outra vez. E o rei lá dos filisteus quis dar uma festa em honra a Dagom. Veja só. Tinha livrado do seu grande inimigo, que era o Sansão. E o que aconteceu, irmão? Fizeram Sansão brincar no meio de um grande número de gente, acho que tem umas 3 mil almas, se não me falha a memória. A casa estava cheia. E o Dagom lá glorificado, exaltado. Em vez de exaltar a Deus, era o Dagom que estava sendo exaltado por causa da fraqueza do Sansão. Ei, irmão, olha onde que foi parar aquele homem, irmão, por causa de uma mulher. Então, irmão, essas amizades que você tem com irmã, o Senhor te diz, corta hoje mesmo, começa de hoje. Corta! Resultado, irmão. Aí o Sansão clamou a Deus e Deus ouviu a sua voz. Senhor, lembra-se de mim só esta vez, para que eu me lembre dos filisteus, pelos meus dois olhos, de uma vez só. E assim foi. Ele clamou ao Senhor, pediu ao moço que o acompanhava, me encosta nas colunas do templo, onde se sustém o templo. O rapaz nunca podia pensar que ele ia jogar o templo lá abaixo. Glória ao nome do Senhor. Homem cansado de tanto brincar e depois para jogar as colunas do templo para baixo. Aí ele atendeu, ele se agarrou nas colunas do templo. Morra eu com os filisteus. Não escapou nenhum só. Veio ele, vieram os filisteus juntos e o Dagom enterrado junto também. Glória ao nome do Senhor, ai daquele que... que se põe no lugar de Deus para ser glorificado. Então, amados irmãos, a palavra desta manhã, que nos sirva de espavento para todos nós, porque glória ao nome do Senhor. Esta obra está crescendo muito, mas nós estamos vendo que no meio dela está crescendo a idolatria também. Está crescendo a idolatria, homens inexperientes, pregadores que se louvam e deixam se louvar. Aí é que está o perigo da pessoa. Porque, irmãos, tudo que nós temos, como diz aqui, que nós tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, então foi uma misericórdia de Deus feita a nós. Claro, a gente pensa que está no ministério porque merece. Ah, eu tenho meus méritos. Meus méritos? Coitado de você. Coitado de mim. Mérito. Ah, eu tenho bom testemunho. Isso todos têm que ter. Não é só você. Todo povo tem que ter bom testemunho. Mas depois, para vir aqui, foi misericórdia de Deus. Mais nada. E se você veio aqui por outro fim, como você subiu, você cai também. É, irmão. Aqueles que vêm por misericórdia permanecem até o fim. Mas os que vêm porque querem, e rompem, e aparecem, e querem aparecer, cai, não vai até o fim, não aguenta. Por quê? Depois diz aqui, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Porém, aqueles que Deus fez misericórdia, na tribulação você cai. Se você subiu por ti mesmo, na tribulação você cai. Tu não aguentas a tribulação. E depois diz, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Então, amados irmãos, que a palavra do Senhor nos sirva nesta manhã para um alerta, para que nós temamos o que está escrito. Temamos, porque isso se cumpre. E vamos pedir ao Senhor que nos guarde e nos livre do mal. Seu nome seja louvado. Amém.